O Movimento Cidade Unida Salvando Vidas comemora em fevereiro 3 anos de criação. O projeto foi lançado em 2011 pelo casal Gilberto Ivan dos Santos e Lucilene Terres de Oliveira, que perderam um filho de 6 anos num acidente de trânsito em que foi atropelado e arrastado por um ônibus do transporte público a poucos metros de casa um ano antes. Durante estes 3 anos, seu Gilberto conta que foram várias reuniões e ações para tentar melhorar as leis de trânsito e conscientizar a população para o tema. Ele fala de conquistas realizadas no período. Dentro da nossa pequena inexperiência e com muita boa vontade, colocamos de forma estratégica 3 momentos importantes dentro do nosso movimento, que é o fevereiro, que comemora seu lançamento, uma hora de confraternizar, uma hora de a gente colocar a nossa amizade em prática, né? Celebrar a vida. E também temos em maio, que é a Semana Municipal de Trânsito, onde a gente coloca políticas públicas, que foi o caso ano passado, que a gente implantou a Escola de Trânsito Itinerante, que hoje está funcionando. Eu diria o primeiro programa de Foz do Iguaçu de educação no trânsito permanente, que funciona hoje muito bem com a Guarda Municipal, em parceria com o nosso movimento. E esse ano a gente vai repetir, lançar mais um projeto agora em maio, e depois nós temos novembro, que é uma data onde que todas as memórias das vítimas são respeitadas, familiares. Outro momento importante para o projeto foi o plantio de árvores em homenagem às vítimas de trânsito em Foz do Iguaçu. Apesar das conquistas, seu Gilberto faz críticas ao poder público e acredita que faltam investimentos para aumentar a segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes. Eu queria entender um pouco por que que não são tomadas medidas, ações. Se você pegar hoje a nível de Brasil, 0,5% das multas são revestidas em educação no trânsito. E não chega nem o que, nada, é praticamente nada, 0,5%. Então é essa decepção. Para a continuidade do projeto, o coordenador do movimento diz que haverá algumas mudanças na administração. Nós temos o Campo do Amor Eterno, que foi inaugurado em novembro. Esse campo já vai ficar sobre a guarda de um familiar. A gente vai fazer um termo de cooperação com a Secretaria do Meio Ambiente. Um familiar ficar responsável pela manutenção, pela limpeza, por cuidar das flores que são plantadas lá. É um espaço onde tem a memória de várias pessoas. Então, outra família já vai se dedicar a nisso. Temos também um projeto que vai ser colocado em prática, que é o Cine Casa. Já tem um outro grupo de famílias que vai cuidar desse projeto. Então, assim, vamos trabalhar agora com comissões para que o projeto tenha mais crescimento. Gilberto ainda reafirma a continuidade do projeto. Nós temos que romper com esses paradigmas, nós temos que tornar a causa realmente no nível que deve ser tratada, trabalhar ela com o investimento adequado que a lei exige, que a lei obriga, né? Então é esse o desafio daqui para frente, é fazer com que o Estado reinvista o que é de direito do cidadão receber. Para celebrar os 3 anos, o movimento realizou neste domingo uma confraternização que aconteceu na Associação de Moradores do bairro Morumbi 2. Maurício Freire, para a CBN Foz.